Tantas vezes eu me perguntei, até quando eu carregarei barreiras construídas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Sabe quantas vezes eu vivi? Sabe quantas vezes eu saí em busca de algo para suprir meu coração? Porque eu não podia mais, porque eu não podia mais cantar. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aquele que tem Cristo no coração. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aquele que tem Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão. Que recebeu o selo do perdão. Tantas vezes eu me perguntei, até quando eu carregarei barreiras construídas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Sabe quantas vezes eu vivi? Sabe quantas vezes eu saí em busca de algo para suprir meu coração? Porque eu não podia mais, porque eu a tranquilidade que só tem aquele que tem Cristo no coração. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aquele que tem Cristo no coração, que recebeu sendo perdão. Depois das lutas vem.